Primeiro avião faz o luto 10, decolta 10, se você à direita, da Eule da Mótica 608-552, quanto é o código na ponte 4, Oceanero 9313. Apanhado, chegou o feedback, sonamento 9313. Chama na grava. No 5, decolada aos 28, chame controle no 208. 208, obrigado, bom trabalho. 257. Terceira 190. Cuidado. 3895, contato radar, suba a nível 340, saída da EL. Bem, se a possibilidade de voar da EL Leda ou Motiva? Faz 2000 pés, está autorizada para o de Leda. Rodileda após 2000, SAN 3895. Salvador Clarence, American 9257. Panamá 224, reautorizado descida, até nível de voo 050. 050, Panamá 224. 3782, reautorizado descida, até 2000 pés, após etapa Duna, autorizado ILS, recepção na zero, informe quanto estabilizado. 2000 pés após etapa Duna, informaremos estabilizado na ILS X-Ray, azul 2782. Espera, dá 1-0, Panamá 3-0, mantém o ponto espera. Já restrição aí, tá? Livre. Bravo. Confira. Serra Tango, segue via Mike Quebec, na Quebec, chame a torre, 1895, para ingresso na pista, sem abata. Fora do solo, Jopia 26. Jopia 26, considere 3-1 na decolagem, controle no 208. 208, obrigado. Controle Salvador, Jopia 26, após a decolagem, perfil da saída Conde. Jopia 26, contato radar, sua para nível 90, direto Conde. Subida para o 190, direto Conde. Salvador, boa noite, Bruno 246, sem cartel. Pro hoje, Alagoinhas, 230 para o 160. 1246, sem identificação, filha da Ponce, desça para 4000 pés, Senegal, na 017. 4000, bom, Bruno 246. Partiu da base, táxi pela pista. Salvador, boa noite, OTAN 9180, informação hotel. OTAN 9180, acende a identificação via Cheira da Ponte, desça para nível de voo 050. 50, Ponte. 190, há uma aumentou o ponto de espera da 1-0 devido à aeronave que decolou à sua frente, com perfil de saída convergente e menor performance. Controle solicitou 5 minutos. Tinha 3-1-0, autorizado a Daniel manter posto 1-0. Meu pés, Senegal, 0017, autorizado o sinal de procedimento ILS, excepcional 0, informe estabilizado. Autorizado 2000 pés, 0017, reporte estabilizado, Senegal 3-1-0, autorizado a decolagem de pistão 1-0, vento 170 graus, 0,6 dúzia de nós, o ajuste de altímetro 1-0, 1-7. Após decolagem, mantém a proa de decolagem até 5 mil pés após esquerda, posição Jamo, na saída de Cuca, Jamo, Aracaju. Ok. A esquerda cola da posição 0, mantém reta decolagem até 5 mil, após proa de Jamo, Jamo 3-1-0, após esquerda, proa de Jamo, interceptando a saída Puca, Jamo, Aracaju. Jamo, Azul 2782, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, Azul 2782, grato, boa noite, Senegal. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782, a 1.5 milhas do estado. Identificação via chegada mar, desço para nível de voo 050. Via chegada mar, 050, voo 1980. Mantenha ainda a chegada. 9257. Go ahead. Yeah, wonder if we could get our clearance to Recife. The Smith time to departure. Yeah, we're about ready to push back here any minute and departing soon. Please confirm your Smith time to departure. Smith time to departure. 0040 for American 11, or correction, 5297. 0040, okay, stand by for copy. Your flight plane didn't arrive here, yes. 970 foi autorizada descida até o nível 050. Oceano 6310, contato radar, pula para nível 350, pula da posição Jamo. Neto Jamo, Oceano American 9357. Trevor, go ahead. Yeah, you still do not have a flight plan for us? Just send by a minute. I will check with the band room, okay, and the center room. Send by a minute. When your flight plan is right here, I call you to copy. Okay, because we are ready to go. We're ready to push anytime. Send by. Call sign is American 9257. That's affirmative. Send by American 9257. Azul 2782, solo os 40, libere próximo à direita, solo no 219. Liberando à direita, próxima 219, chama, obrigado, Azul 2782. Salvador, boa noite, Sena 6224, final da 10. Sena 6224, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Sena 6224. Solo Salvador, boa noite, o Azul 2782 livrou na Fox. Pelé 9313, segue táxi via Engen Alfa, no Ponte Perdão, no 0, Torre 1, 895, QNH 10, no 7, bom voo. Engen Alfa 295, Ponte Serra, boa noite. Azul 2782, segue via Alfa Quilo para o Pátio 3. Atentando a sinalizadores, 2782. Alfa Quilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 2782. Duna 246, tem condições de voar para a posição Duna? Afirma, Duna 246. Duna 246, voe proa de Duna, descida autorizada para 2010, QNH 097. 7, descendo 2000, Duna 246. 9257 ou 257? 9257. Hey, 9257. The AS room. Tell us that your flight plan has some problems, and you have to contact him to fix this problem, and after call us again to copy, okay? Contact this AS room and fix the problems that have. American 9257, Roger. 9613, desça para 4000 pés, QNH 1097. 4000 1097, 9613. 22? Diga. A senhora sabe qual seria a provável posição aqui, que não temos nenhum balizador. A senhora alocou a 04, a posição 04 do Pátio 3, mas eu tenho sinalizadores, que eles podem mudar. Ok, ciente, já avistado, senhora, obrigado. Ciente. Salvador, boa noite, você é 6224, entrou na Gol. Quatro segue via Alfa Chimenez da Juliette. Alfa Chimenez da Juliette, o CNM 224. É 9313. Autorizada a decolagem da pista 10, vento 160 graus 05 nós, o ajuste ao time 1097. Autorizada a decolagem 9313. 30, informação até o copo Recife. 0 para Recife, é voz de cópia. Só 9180, reautorizado descida até 2000 pés, negar 10 na frente. 2017, 9180. Pode ser autorizado, vamos ver a entrada meia? SR de interceptar nessa proa? Afirma. Autorizado ILS, pista 90, só um código estabilizado. Pode ser obrigado, 2406. Na minha 310, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. 12685, chame 6310. Bloqueado. Foi importada a mensagem do nosso. Boa 246, confirma para o controle. Boa 246, não chamou não. 3.000 pés, que negar 097. Para 3.097, gol 970. Olha, boa noite, chama 9313, 2.500 e 300, da EL. Tené 9313, contato com radar, estou para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 9313. É 9180, inicie redução na 909, segue tráfego, Boeing 737-800, 6 milhas e meia, a posição de 11 horas. Tendo 9180, reduzindo. O 9303, pode voar Leda? Primitivo, autorizado Leda. Vai Leda, 246, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, vamos no 246. Grand American 9157. Go ahead. Yeah, you should be getting a clearance here pretty soon. I just talked to our operations, dispatch in Dallas, and they're trying to work out a route of flight that is satisfactory for your ATC. 9613, confirme velocidade. 250. Separador 009 é o número 4 para pouso. 209, 9613. Okay, when your flight plan arrived here, are you calling for copy? American Line 9257. Okay, thanks. Estabilizou, tá 9180. 9180, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado. O 4980 Recife, copia? Obrigado. Falando Recife, 350 autorizado, via 317. Decolador no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5536, o transporte. 4920, autorizado 350, Recife, decola no zero. Primeira curva à esquerda, perfil Puca, transição Caju, perfil Luma 7, controle 120, decimal 8, 5536, o transponder, 4920, azul, portão 1. Correto, sim, para o funcionamento. Obrigado. Agradecido. 9603, mantém até 4000 pés, a descida. 4000. 9230, reautorizado descer até o nível 050. 50, 9230. Bom, 970, inicie redução 909, informe quando estabilizado. Vindo para 3900, terminal estabilizado, 970. Luna 246, solo, é o 50, próximo à direita no 219, solo. Direito 219. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa noite, Luna 246, livrando a sua escola. Luna 246, segue via Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, da Juliette, é 0 grau 06, dúzia de nós, o ajuste altímetro no 017. Mili 17 tem livre pouso, TAN 9180. No NF, voo 970. 970, complete aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 118,95. TAN 9613. Autorizado sinal procedimento ILS aqui, persona 0, informe estabilizado. 70, continue a aproximação, aguarda no pista livre. Aguarda no pista livre, 0, informe estabilizado. Livre, sinal de ILS aqui, reportar estabilizado, 9.3. 9.2.3.0, informe velocidade. Reduzindo para 209. Confirma alguma velocidade, querida? 109.2.3.0. Ok, já está mantendo. TAN 9180, solo 52, 1219, solo. 219, obrigado. Voo 1970, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 06 dúzia de nós, o ajuste no 017. Cliente, autorizado pouso, não no vento, voo 1970. TAN 9180, segue via Alfa Quilo, pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo, pátio 3, gente. 1246, Juliette, portão 2. Juliette 02, 1246. 26, ele está adentrado, 66 milhas, Nordeste Salvador, mantenha o nível 190 em subida, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Estela 230, condições de redução para 1809. Bem, vamos começar a reduzir agora. Cruza para 1809, autorizado sinal ILS, informa que vai seguir tráfego 12 horas 9 milhas e meia, em redução para aproximação final, um Airbus 320. Ciente. Interceptando localizador Eglide, visual com campo 9613. Gente, TAN 9613, complete aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 1895, 9613. Chame 9313, chame Recife, frequências 1251, alterna 13395. 251-33-9563-9313. Torre, boa noite, 9613, embaixo travado, uma milha de cima. Voo confirmando TAM 9613, continue aproximação, aguardando pista livre, tráfego avistado. Aguardando pista livre, 9613. O senhor poderia confirmar a posição para o 9180? 9180, tem que sinalizadores, a infra-aero alocou aqui 2000, mas pode mudar. Tá, ok, obrigado. Agora ele apareceu aqui, obrigado. Gol 9242, ciência da OTAN, já teria autorização para Brasília. 9242, Brasília, voa distante, copo, prepare a arbor. Qual é a saída prevista? Arbor, saída, aguarde para a copa. Obrigado. Salve, Salvador, boa noite, é o gol 1970. Gol 1970, segue via Alfa, chame antes da taxa Juliette. Alfa. Caso era meia dúzia de nós, ajuste de altímetro 90197. Navy Pose, 9693. Via rota do plano, peso 197. Decolada 10, primeira curva à direita, saída a arbor, elevo. 1208 controle, 5552 o transponder. Voo 9242 autorizado Brasília, conforme a rota plano de voo, 400, decolada 10 com curva à direita. Alfa Zulu 17, perfil da Arbor, transição Elefa, decolada 10 com curva direita, 5552 e 1208. Correto, chame para o pushback, seu nome é. Chamará, obrigado. Alfa 9230, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1295. Controle de Salvador, boa noite, eu vou 1170, tem informação hotel. Gol 1170, confere identificação via chegada Mário, desça para nível 050. Via Mário, desce para 050, 1170. Possibilidade de aposta com a bola e autorizar para o ETAP? Peço a bola e está autorizado o ETAP. O gol 1170. Da Juliette, eu vou 1970. Juliette, botão 4. Juliette, 04. 9613, solo aos 58, libere direita, 121, decimal 9. Direita, 219. TAM 9230, tráfego avistado, livre pouso, confirmando autorizado, pouso, pista 10, vento é 170 graus 05 nós, ajuste de altímetro 10017. Pouso livre, TAM 9230. Braços quase. 9013, segue via Alfa, chimento da Juliette. Chamada da Juliette. 1888, reautorizado de CV 2000 pés. Está autorizado sinal ILS, como estabilizado. 2017, autorizado sinal ILS, como depois. Você pode voar a Duna? Autorizado Duna, Gol 1888. Graças, Duna, obrigado. Compatibilizado. Fator, boa noite, Gol 9573. Informação hotel, autorização Fortaleza. Rio 73, ciente, aguarde. Já tem a nossa posição? Primeiro 9 chamou apenas? É o SAM 9613. Indaga se já tem a nossa posição de estacionamento. 9613, afirma. A infraero alocou aqui agora o 06 do pátio principal. Temos que prosseguir? Afirma, Juliette, para o 06. Ok, obrigado. São 3178, SN identificação, via chegada Mari, desce para nível 060. Chegada Mari, 060, 3278. Então 9230. Solo 01, próxima direita no 21, decimal 9. Direita no 219. Guarulhos, aguarde, estranho. Ah, tudo bem. Você poderia solicitar a Polícia Federal, por favor, gate 9? Ciente, assim que receber aqui o senhor responde, chama pra cópia. Tá, a gente ainda não tá pronto pra cópia, a gente precisa da Polícia Federal. Ciente, 5.001 no guarda estranho. Obrigado. Salvador, boa noite, tá 9230, livrando. 9230, segue via Alfa Chimenez da Juliette. Alfa da Juliette, 9230. Tá, o Grico tá parado. Bruno na escuta? 500 na escuta? Na escuta, prosseguindo. Foi solicitado a infraero para que mandasse a Polícia Federal até a 09, ok? Tá ok, estamos na guarda, obrigado. Nada. S20 para Fortaleza 350, copia? Ô, Saulo, TAM 9613, estou aguardando o balizador para o 06. Gente, 9613. 9720, Saulo? Da Juliette, 9230. Gente, 9230, prossegue via Juliette para o portão 1-2, remoto 1-2, apenas observando o parqueamento aeronave da companhia no 06. Gente, Juliette para 1-2. Solo azul 4980, pushback acionamento, portão 1, boa noite. 01, está autorizado, chame para o táxi. Puxa autorizado, chame o táxi, azul 4980. 9720, solo. comando, Gol 1888. Autorizado pouso, pistão no zero. O vento é 1,80 graus, 0,6 dúzia de nós. Ajuste de altímetro no 0, no 7. Autorizado pouso, no 0, Gol, no depois. 3305, sente informação a céu. 3305, Recife. 330, o nível autorizado. Via rota, decola da pistão no 0. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5545 transponder. Autorizada para Recife 330, Virgilu 17, decola da 10, curva esquerda Puca Caju, controle 208, transponder 5545, TAN 3305. Correto, chame para posicionamento. Chamará. O 9230 está sem balizador aqui no 12. Deixa. Temos sim, agora instante, para Fortaleza, 9573. Aguardando. Fortaleza, pronto? Pronto. Saúde Fortaleza, 370 autorizado, via Zulu 19. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208 controle, 5544 transponder. Autorizado 370 para Fortaleza, Jumper Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208 controle Salvador, 5544 transponder, o voo 9573. Correto, chame para os versionamentos no 07. Bono 888, solo ao 07, libere próximo à direita, 1219, solo. 9 à direita, obrigado, boa noite. 3178, reautorizado, decisão ao nível 050. 050, também, 3198. Taxi, Bono 9242. Bono 888, segue via Alfa, aqui no pátio 3, posição 3, Romil. Azul 4980 para o táxi alterna Salvador com 4 horas e 5, somos 1-1-0 agora. 4980, segue via Engenho Alfa, ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-95, Senegal 1-0-7. Engenho Alfa, ponto de espera 1895, Azul 4980, obrigado, senhorita, boa noite. Boa noite. O voo 9573, o portão 7 para pushback e acionamento. Portão 7, aguarde. 9573. Aguardando. Solo Salvador, TAN 3305, pushback e acionamento no 05. 05, tem condições de iniciar de imediato? 8305. Condições de iniciar de imediato? É, o 3305 está pronto, mas leva o tempo necessário para o pushback. A gente mantém a posição e aguarde instruções, 3305. Está mantendo posição. 3178 agora autorizado em 32.000 pés, NH1097. Aguarde autorização para ILSFC190. Pode risco, 9573. Sonando um dos reatores embaixo da lenta. Lúcido 001 no Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, Viano Pedro 190. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 120 decimal 8 controle, acione 5553 no transponder. Autorizado para Guarulhos 360 via Ampedulo 10. Decolada 10, curva direita da EU, lei da Mótima. Vai chamar 120-80, acionado 553. Preparo azul 5001. Correto, chame o pushback e acionamento. Chamará 5001. Final do procedimento ILS, X-ray pistola 0, informe quanto estabilizado. Afirmativo, autorizado ILS, X-ray 90-31-978. Eu informo o Embraer 190 da Azul, iniciando rolagem pistola 0. 06 a bordo, 3 horas e 15, alterna corrente. 242, segue via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, QNH 10, 17. Engine Alpha, ponto de espera 1895, 2017, só para confirmar o POB é 05. Gente. Fazer a passagem do 0923 a 9573, poderá iniciar o pushback? Afirmativa, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, saiu de pushback no portão 7 e o epitáxi. Obrigado. Tá, 3305, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, saiu de pushback no portão 5 e chama o epitáxi. Após o Gol autorizado, eu chamo a táxi, tá, 3305. Zona 78, inicie redução para 1809. Está reduzido, está até Zero. Autorizado para o uso de 90, vento 1970 graus 06, dúzia de nós, o ajuste de altímetro 9097. Livre pouso 90, gol 1170. Azul 4980, decolado 1013, chame controle, no 20 decimal 8. Controle 208, 4900 graus. 120 decimal 8, azul 4980. 2080. Controle, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato radar, sua para nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 4980. Posso, pode esperar da 104. 19242, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. 1459, copia Ilhéus. Firmou. Salvador Ilhéus, 1140 autorizado, via Golf 677, segue conforme. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Coral. 1208, controle, 0274, transponda. Tá, 3178. Direita, controle 1208, transponder 0274. 4959 da Azul. Correto, chama para pushback, saneamento. Pode. Salvador, boa noite, saneamento 224, seguinte da hotel, autorização de extrato Guaracaju. Guaracaju, prepare saída Conde e aguarde o copo. Conde, aguardando o copo, saneamento 224. Boa noite, ILS 1-0. Tan 3178, autorizado para uso pistão a zero, vento. É 170 graus, meia dúzia de nós, o ajuste de altímetro 10017. 317, de repouso, 90, tá, 3178. Voo 9242 na escuta da torre. Na escuta, 9242. Visual com a aeronave da TAN na final da 10. Afirmo. Após a aeronave aliar e manter tipo 10. Após o pouso ali, mantém 10, 9242. O 95-70 poderia continuar com táxi rápido? Condições de ingressar no pátio principal com segurança, fez a aeronave da TAN? A aeronave está na táxi, que vai para o pátio 4, ok? Então, via chegada bom, frequência para 4.000 pés, QNH-1017. Via Bolsa para 4.107, Bolsa 723. Zero no sete. Gente, não, está passando 09. Peru 7814, request flight direct to Luna. Taka Peru 7814, clear fly direct to Luna. Descend to 3000 feet, clear NH1017. 4217, direct Luna 3000, Taka Peru 7814. Grupo 148 a bordo, autonomia 3 horas e 45, alterna Salvador. 3605 segue via Engine Alpha, de ponte de Veredal, 0, torre 1, noite decimal 95, QNH 10 no 7, bom voo. Engine Alpha, ponta de espera 1895, ajuste no 097, boa noite, então 3605. Aeronave da TAN, ingresso Juliette, portão 10. Via Golf 677, decolada 10, curva esquerda, saída Conde. 1208, controle, 0271, transponder. autorizado Aracaju, nível 190, decolando da 190 com a primeira curva esquerda, na saída ponte, chegou 677, controle 1208, transponder 0271, no Sinemia 224. Correndo, chama para o pushback, acionamento, Sinemia 224. Chama pushback, Sinemia 224. Plantão 3178, autorizado Juliette, plantão 7. Juliette, plantão 07, na 3178. 2. Voo 9242, contato radar, sua para nível 400, via saída árvore. Ok, 400, via saída árvore, voo 9242. Azul 4980, chame Recife 1685, alterna 12545. 73, autorizada a decolagem para o 0, 21, 70 graus, 0,62 de nós, ajuste 90, 97. Viva a decolagem da 0, comi 17, o gol 9573. Santa Peru 7814, cleared ILS final approach, descend to 2000 feet, 281017, report status for localized. Clear ILS, south of your call salary, Santa Peru 7814. Confirm, are we approved to ILS X-ray runway 10, right? Affirmative. Thank you. Gol 9573, decolado aos 21, controle no 208. 208, gol 9573. Boa noite. Confirmo 3. 5 pontos de espera, Fran. 3, contato radar, sua para a nível 370, via saída bom. 370, recepção em gol 573. Gol 9573, restrições de acordo com a saída MOM. Positivo, restrições de acordo com a saída MOM. Então 3305, autorizada a decolagem pistão no zero. O vento 160 graus, 0,62 de nós, o ajuste de altímetro no zero, 17. Autorizada a decolagem pistão no zero, então 3305. 2. Leão, via, UP 9857, moço, restante conforme, rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Irume. Decola pistão na zero com curva à sua direita, código 5530, controle 120, decimal 80. 360, panazela 854, moço após conforme, da El, curva direita, Leda Irume, 5530, 208. Então, 11, o 9614. Estamos no 06. Confirma, está no 06? 06. Gente, aqui que para nós está o portão 1. Confirme, então chama pronto no portão 62. Vale, chama em 2 minutos. Oceania 6224 no 3, está pronto, pushback. Oceania 6224-03, livre, chame táxi. Pro táxi, 6224. Peru 7814, Complete approach, contact tower 118, decimal 95. 118.95, Takaperu 7814. Yes. We still don't have your flight plan. I will check again with our air traffic information service room. Just one minute, please. Okay, yeah, it should be coming soon. Roger. 7814, continue your approach, wait for landing clearance. Continue approach, Takaperu 7814. 6-5-3. Controller by 0833-306. Controle Salvador, boa noite, o gol 1868, tem essa informação até. Gol 1868, acendo identificação, via Mari, desce para nível 050. Via Mari, descendo até o nível 050, 186. Controle Salvador, boa noite, 33305. 33305, contato radar, suba para nível de voo 330, sai da PUCA. 330 PUCA, 33305. Então, quanto espera da Dona Zero, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro na 0, na 7. Ok. Até o ponto espera, 8895. Obrigado, senhor Hermia 224. Chame Recife, frequência 1285, alterno 2545. Recife 2685, 2545, gol 9573, boa noite. Gol 9723, dessa via para 2000 pés, QNH 1017, autorizado e aí essa que você precisa 10, informe estabilizado. Desce via boa, um ajuste 1017 para 2000 pés e reporte estabilizado X-ray para 10, gol 1723. Chinei 6224, aliás, manter o Stuna Zero. Ali mantém, 6224. Quatro da TAM, tem 7 a bordo, com 4 horas de autonomia, alterna com a